Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Como a dona Neidinha já antecipou, nós vamos falar hoje sobre vida espiritual. E essa vida espiritual, muitas vezes imaginada, distante, uma vida do além, tanto é que as pessoas em muitas épocas e até hoje colocam dessa forma, a vida do além, daquilo que está adiante. E muitas vezes nós imaginamos que essa vida espiritual é de fato algo muito longe da gente. Não é. Para o espírito, a noção de espaço, ela é muito diferente da nossa. Na verdade, a vida espiritual está aqui, permeando todo esse recinto, todo esse ambiente. E nós, de uma forma também, como encarnados, fazemos parte dessa vida espiritual. Já que recebemos influência desse meio que também vivemos e recebemos continuamente essa influência. Nós vamos hoje falar sobre a vida espiritual baseado em algumas colocações do Espírito Emmanuel no livro O Consolador. Falar sobre a vida espiritual é um tema muito amplo porque envolve muitas considerações, aspectos variados, mas hoje nós vamos nos deter principalmente naqueles então que Emmanuel destacou nas questões que lhe respondeu e que compõe hoje o livro O Consolador. É a partir da questão 146, esse livro também está dividido em questões que propõem perguntas e Emmanuel responde essas colocações. É um livro bastante útil para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento, porque traz de uma maneira didática e sintética característica desse espírito, mas que em cada texto revela ali um conhecimento muito profundo. As sentenças, as colocações de Emmanuel são questões muito objetivas, mas que encerram uma profundidade muito grande. Porque essa é uma das características dos espíritos superiores, a capacidade de concisão e ao mesmo tempo de preservar a profundidade dos ensinos. Nós temos muitos relatos sobre a vida espiritual. Nós podemos dizer que aprendemos realmente sobre vida espiritual, sobre como é viver na vida espiritual, a partir dos relatos do Espírito André Luiz. Esses relatos, eles muitas vezes impressionam de tal maneira que pessoas que não estão preparadas ainda para a realidade da vida espiritual se surpreendem com as colocações que esse Espírito fez. Porque muitas vezes parece que André Luiz está descrevendo a vida material, porque ele se reporta a cidades, habitações, casas, moradias, prédios administrativos, instituições de ensino, hospitais, localizados no mundo espiritual. E nós ficamos surpresos quando lemos pela primeira vez esses relatos. E aqueles que não são capazes ainda de compreender a vida espiritual, chegam a duvidar da veracidade desses relatos. Até mesmo os críticos do espiritismo de outras religiões, eles muitas vezes acham colocações absurdas. E aqueles críticos mais firmes, mais contestadores, acham que aquilo é uma fantasia da imaginação humana, que é uma criação. Eles acreditam, por exemplo, que um corpo físico possa ascender aos céus e viver nos céus. Mas admitir que um espírito desencarnado possa, através da sua mente, plasmar num elemento desconhecido aqui para nós encarnados, através do seu pensamento, forma nesse elemento, e esse elemento constituir-se então naqueles objetos, estruturas que são descritas no mundo espiritual, isso já se torna muito difícil. Porque a nossa compreensão ainda sobre o universo, ela é bastante limitada. Felizmente, ela vem mudando com os avanços da ciência. Felizmente, o homem tem devastado o conhecimento sobre a matéria, mas ele ainda está muito longe de conhecer a total essência do universo. Tudo que existe em termos de matéria e energia está além dessas nossas percepções aqui. Então, o dia que o homem alcançar esse entendimento de que existe uma forma de vida que se expressa além da forma material, que se expressa além do elemento material que nós temos aqui no mundo, eles estarão então aptos a compreender essas realidades. Ninguém deve se sentir muitas vezes ansioso por não estar compreendendo ainda isso, porque é um processo de aceitação natural que vai ocorrendo à medida que vamos estudando, que vamos aprendendo sobre vida espiritual, nós vamos começar a entender por que as coisas são como estão descritas nesses livros. Nós não vamos hoje falar propriamente sobre essa vida espiritual no sentido de uma descrição. Aqueles que desejarem esse conhecimento um pouco mais rápido, tem os relatos, então, da série André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, que poderá, então, ali, conhecer sobre essa vida espiritual. Nós vamos estar falando algumas questões que se ligam à vida espiritual e que estão relacionadas à nossa própria existência, nos mostrando os resultados da nossa vida na vida espiritual. Os reflexos daquilo que nós fazemos e pensamos neste mundo, como isso interfere na nossa vivência do lado de lá. Porque o mundo espiritual, apesar de ter os lugares que são organizados, são as colônias espirituais, uma estrutura tão agradável, uma cidade em ordem perfeita como o nosso lar, que apesar de trazer ali os seus problemas, as suas dificuldades, é uma colônia espiritual que tem uma organização invejável. Eu adoraria viver numa cidade como aquela, porque tudo funciona muito bem. Os meios de transporte, as habitações estão disponíveis para todos, não há ninguém mendigando na rua, não há filas enormes nas portas dos hospitais. Cada enfermo ali está no seu leito, está sendo tratado por médicos de alta especialização. Então é uma cidade extremamente harmoniosa e nós adoraríamos viver nessa cidade. E quando desencarnarmos, gostaríamos de estar nessa cidade tão harmoniosa, tão bela, onde a arte, a música está permeando os espaços públicos, onde as pessoas sentem grande satisfação. O fato é que nós todos também poderemos um dia estar lá, assim como poderemos estar nas regiões mais infelizes do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele na verdade reflete o pensamento coletivo de espíritos que estão afinados entre si. E nós vamos encontrar então uma colônia tão organizada, tão feliz como essa, mas encontraremos também regiões de extremo sofrimento no mundo espiritual. Regiões extremamente desagradáveis, que nós chamamos genericamente então como umbral. A região das sombras, e que muitas vezes não são só sombras, é escuridão total. Nós podemos ter uma pálida ideia do que é umbral quando nós temos aqueles dias que está extremamente nublado, que está extremamente coberto de nuvens, aquela chuva ameaçando cair, e nós percebemos que parece que o dia já está se transformando em noite. Ali nós temos uma ideia vaga de como é ligeiramente algumas regiões do umbral. E quando nós temos uma noite intensa, totalmente escura, onde falta até a iluminação pública, e nós vemos o breu total e o ambiente ameaçador, nós temos uma ideia também bastante vaga do que são as regiões mais tristes, mais escuras do umbral. Todos nós poderemos, ao desencarnar, nos dirigirmos para um desses locais. Nós talvez poderemos ser acolhidos numa colônia espiritual como essa, nosso lar, ou poderemos ir para essas regiões extremamente infelizes. Talvez alguém que, decepcionado com as descrições das religiões tradicionais sobre céu e inferno, ouvindo essas descrições, fale: ah, o Espiritismo também descreve um céu e um inferno. Na verdade, nós não concebemos a ideia do mundo espiritual a partir das nossas impressões adquiridas em outras religiões. Nós sabemos sobre isso a partir do relato dos próprios desencarnados, que através da psicografia vieram e descreveram esses locais. E nós não acreditamos nisso porque apenas um médium psicografou algo dizendo isso. Há vários relatos do mundo espiritual que nos permite confrontar e descobrir essa descrição, essa geografia espiritual que existe. Essa distribuição de faixas vibratórias, de mundos paralelos ao nosso, que encerram ali espíritos que estão harmonizados entre si e que nem sempre estão harmonizados no sentido positivo dessa palavra. Estão também gerando desequilíbrio, sofrimento e dor. Nós temos então dessas descrições esse relato. Na realidade, as descrições que as religiões estão fazendo há muitos séculos sobre a existência de zonas infelizes no mundo espiritual, de regiões infelizes, advém da experiência dos seus místicos, que nada mais eram do que médiuns que foram capazes de perceber em algum instante a existência de uma realidade espiritual infeliz. Porque o espírito humano, ele vem, independente da comunicação sistemática que os espíritos deram no século XIX, que permitiram a compilação das informações que mais tarde Kardec reuniria nos seus livros, a humanidade já vem recebendo esse conhecimento espiritual de maneira esparsa, não organizada, já há muitos séculos. E em praticamente todas as tradições religiosas nós vamos obter alguma descrição sobre o mundo espiritual inferior, que ficou ali descrito então como inferno, como Hades dos antigos e tantos outros nomes que eles deram. Na verdade, o mundo espiritual, ele é múltiplo e ele encerra ali tantas experiências diferentes, porque na verdade ele reflete o estado de espírito daqueles que estão vivendo lá. Por isso que determinar se nós vamos para uma colônia feliz, viver numa colônia como o nosso lar, ou se nós passaremos por essas regiões trevosas e infelizes, é algo que depende essencialmente de nós. É algo que está, na verdade, nas nossas decisões do dia a dia. Por isso que a vida espiritual é algo que não está tão além assim. Na verdade, embora encarnados, nós estamos vivendo uma parte da vida. Porque dividimos, de maneira didática, a vida em vida espiritual e vida material, para compreender diferentes realidades, diferentes contextos, mas é uma vida só. A nossa vida material, ela reflete profundamente a nossa vida espiritual. Hoje nós estamos, na verdade, decidindo se quando vamos desencarnar, nós iremos ser encaminhados para um local harmonioso, um local de refazimento, de aprendizagem, ou se nós iremos para um local infeliz. Na verdade, hoje, neste momento, estamos fazendo essa decisão. E faremos essa decisão ao longo da nossa vida, em todos os momentos em que pensamos e sentimos. Quando nós pensamos no bem, na harmonia, na paz, no equilíbrio, quando nós pensamos na fraternidade, e quando vamos além de pensar tudo isso, quando nós praticamos, tentamos agir no sentido dessas virtudes, dessas qualidades, nós estamos adquirindo méritos para alcançar essas colônias harmoniosas, essas colônias de paz. Agora, quando nós nos entregamos aos nossos sentimentos perturbados, aos nossos pensamentos de natureza inferior, e damos vazão a tudo isso em nossa vida, nós estamos comprando o ingresso às regiões inferiores. E ao longo de uma vida, no saldo que nós vamos adquirindo, porque nós muitas vezes estamos oscilando de um lado para o outro. E isso é característica do espírito em evolução que hoje habita a humanidade aqui, que está presente na humanidade terrena. É uma oscilação entre o bem e o mal. É uma oscilação entre aquilo que é de natureza superior e inferior. Porque para nós o mal é a inferioridade, a imperfeição, a ignorância das leis divinas. Nós estamos hoje oscilando, porque um dia nós conseguimos ser fraternos, no outro dia somos extremamente rancorosos. Num dia nós perdoamos, no outro dia nós somos capazes das maiores renúncias em favor do nosso próximo. De manhã estamos felizes, alegres e transmitimos essa felicidade para o próximo, e após o almoço nós estamos insatisfeitos, intolerantes e também transmitimos isso. Nós vivemos oscilando, e ao longo da vida nós vamos fazendo o que, na verdade? A gente adquire o passaporte de ingresso nesses locais e devolve no mesmo dia. Adquire e devolve, adquire e devolve. E nós vamos acumulando um saldo ao longo da vida que mais tarde vai definir, por exemplo, que nós teremos sim que passar por esse umbral. Nós teremos sim que passar por essas regiões de sofrimento, só que às vezes é muito rápido. Aqueles que tiveram um saldo positivo na sua vida, que apesar de terem errado muito, também lutaram muito para acertar, também se esforçaram demais para fazer aquilo que suas consciências mandavam, aqueles que foram éticos, leais, sinceros, aqueles que foram honestos, trabalhadores, aqueles que foram amorosos, apesar de todas as suas dificuldades, mas que se esforçaram muito nesse sentido, terão curtas passagens por essas regiões chamadas aí umbral. E nem será, muitas vezes, aquelas regiões mais infelizes do umbral. Agora, aqueles que perseveraram, aqueles que lutaram tanto pelos seus interesses mais imediatos, se apegaram demais aos interesses mesquinhos, esses acabam o quê? Acabam estando muito mais propensos a permanecer no umbral. Porque, como eu falei anteriormente, como os espíritos vêm nos dizendo há muito tempo, Na verdade, nós encontramos no mundo espiritual a afinidade mental que nós criamos. Lá, nós vamos nos congregar a espíritos afins. Nós somos pessoas em que predomina os sentimentos de natureza interior, o mais natural é que estejamos ali nessa condição, com espíritos dessa natureza. Se nós somos pessoas que cultivamos sinceramente o ideal do bem e da fraternidade, é mais natural que nos encaminhemos para lá. Por quê? Existe algo que faz parte da nossa essência como espíritos, que é de aproximação. É algo que, quando nós somos criados, nos foi dado como um elemento da nossa própria essência. É de buscarmos os semelhantes. E isso a gente observa aqui na Terra. Na Terra, o homem busca se agrupar, se agremiar com quem? Com aqueles que estão afim às suas ideias, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Ele busca se congregar em torno de objetivos e com pessoas que têm esses mesmos objetivos. E isso é natural que permaneça no mundo espiritual. Então, a decisão de que vida espiritual nós vamos ter é uma decisão nossa. É uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que nós optamos diariamente em nossa existência. Dito isso, nós podemos então fazer algumas colocações que Emmanuel fez ao abordar essas questões relacionadas à vida espiritual. E foi perguntado se o gênero de morte do indivíduo, ele é inevitável. Porque a morte para nós é muitas vezes um motivo de grande temor. E nós sentimos o que muitas vezes? O medo do desconhecido, o medo daquilo que nos virá depois. Por isso que tememos a morte. Até pessoas que têm um coração, muitas vezes, muito bom, pessoas que acreditam sinceramente na vida espiritual, temem a morte. E é natural que assim seja, porque ainda estamos em aprendizagem. Tem pessoas que são muito destemidas para viver, mas para morrer elas são temerosas. Por quê? É a incerteza que muitas vezes causa isso. Ou quando não é a incerteza, é a dor da separação em si é que traz esse medo da morte. É muitas vezes não o medo propriamente de passar para uma outra vida, mas é o medo de deixar toda uma estrutura de vida para trás. De deixarmos tudo aquilo que nós realizamos, todo o carinho que nós construímos com os nossos entes queridos. E isso gera o medo da morte. Então, porque nós não sabemos o que vamos encontrar lá. E devemos ter essa preocupação realmente. Devemos nos preocupar sinceramente o que será de nós após a nossa morte. Porque nós seremos felizes ou não de acordo com as escolhas que fizemos antes de morrer. Porque não adianta pura e simplesmente estarmos ali arrependidos naquele instante final da vida. Simplesmente dizer assim: ah, eu gostaria de ter sido assim, ter feito assim. Isso traz algum mérito sim para o espírito. Isso melhora um pouco a situação de entrada no mundo espiritual, porque morrer também faz parte do nosso processo de aprendizagem. Essa grande transformação que significa a morte, ela também é um impacto, uma aprendizagem significativa para o espírito. E muito do que nós temos hoje de valores, de conquistas, foram as inúmeras vezes que desencarnamos em nossas vidas passadas, que morremos nas nossas vidas passadas, em que reavaliamos a vida, em que retomamos ali os ideais muitas vezes esquecidos, e que isso foi imprimindo na nossa mente, que é um atributo do espírito, foi imprimindo o quê? Algumas novas resoluções, algumas novas tentativas de vida. E que vem hoje nos colocando, muitas vezes, nesse caminho que nós já estamos trilhando. Estamos buscando algo diferente, de sermos diferentes. Então, morrer é algo extremamente necessário. Tem pessoas que, às vezes, colocam assim, né? As crianças, às vezes, fazem: seria melhor não morrer? Seria melhor só continuar? Por que Deus, quando criou o espírito humano, não criou ele sem a necessidade de morrer? Aprendesse de outra forma. O fato é que o nosso espírito vem ainda sendo criado, ele não foi acabado. E nós vamos sendo estruturados como espírito a partir desses inúmeros nascimentos há milhares e milhares de anos. Nós, quando vamos iniciar esse ciclo de reencarnações no elemento material, nós ainda não éramos o que nós somos hoje. Nós estamos nesses processos inumeráveis de nascimento e morte ainda sendo seres de informação. Podemos ainda nos considerar na mão desse artista divino que vem estruturando aquilo que um dia nós seremos ainda. Somos seres ainda em criação. Por isso que o nascimento e a morte no elemento material é tão importante. Porque no mundo espiritual nós adquiriríamos experiências como nós temos aqui hoje. Nós não vivenciaríamos as experiências que o mundo material nos dá. Embora os espíritos tenham colocado durante muito tempo, em muitas colocações que eles fizeram, né, que nós deveríamos amar muito mais a vida espiritual, porque ela é a vida verdadeira, essa vida aqui material também é extremamente importante para nós, e devemos amar demais essa vida. Devemos ter um amor muito grande por tudo que nos cerca, por todas as pessoas que compartilhamos a existência, porque viver no mundo material é extremamente importante. No mundo espiritual hoje, neste instante, existem milhões de espíritos desejando essa oportunidade que hoje nós temos. Desejando estar encarnados. E eles estão, muitas vezes, desejando voltar ao mundo material, porque eles sabem que aqui virá as conquistas para que eles possam um dia, em definitivo, viver em harmonia no mundo espiritual. Eles estão, muitas vezes, naquelas colônias espirituais, se dirigindo a espíritos orientadores, espíritos capazes de intervir por eles, requerendo novas oportunidades. Enquanto que outros nem têm consciência dessa necessidade e possuem lá os seus mentores, os seus espíritos orientadores, eles estão lá planejando como serão as encarnações futuras dessas pessoas. É aí que então eles vão traçar de uma maneira geral um roteiro de realizações que o espírito que precisa encarnar vai realizar. E cada um de nós passamos por isso. Cada um de nós tivemos, antes do nosso nascimento, às vezes com anos de antecedência, um estudo detalhado das necessidades que nós teríamos na presente encarnação, e foi planejado em linhas gerais. Isso é algo que é muito importante frisar, porque muitas pessoas pensam que o que eles estabelecem, quando nós falamos em programação espiritual da nossa vida, é que nós vamos seguir um roteiro fechado, absoluto, em que nós vamos ter todas as ações meticulosamente planejadas. E não é bem assim. Eles estabelecem em linhas gerais as realizações que nós temos a realizar aqui no mundo, aquilo que nós temos que fazer aqui. Então, dentro disso, eles planejam, inclusive, o nosso gênero de morte quando cessar aquela encarnação. É por isso que a morte, ela é algo que será inevitável em nossa vida. Porque é o término de uma experiência e que ela está programada, ela está prevista. Não no dia e horas exatas, porque esses fatores podem mudar. André Luiz nos conta uma história muito interessante de uma senhora que ela não podia desencarnar tão cedo ainda. Ela já estava bastante enferma e eles resolveram que ela deveria ainda permanecer alguns meses viva. Por quê? A filha dela estava esperando uma criança e esse espírito, ele não podia passar por nenhum tipo de abalo emocional da sua mãe que estava ali gestando. Ele era um espírito que tinha méritos para reencarnar sem esse sofrimento, porque a mãe, quando está gestando, ela interfere muito no espírito a partir do seu sofrimento. As suas emoções refletem profundamente nele, porque há ali uma simbiose espiritual tão profunda que o sofrimento da mãe reflete na criança. Então, para poupar essa mãe do sofrimento de perder a sua própria mãe, eles prorrogam por alguns meses a desencarnação dessa senhora. Então isso nos mostra que não existe de maneira fechada, absoluta, o dia e a hora da nossa morte. Nós poderemos ter ela prorrogada quando útil, mas também não indefinidamente. Nós então iremos desencarnar como previsto. A única quebra nessa regra, nesse determinismo de que teremos que desencarnar, é quando nós antecipamos a nossa morte através do suicídio. Aquele suicídio direto nós praticamos intencionalmente, com a intenção real de aniquilar a nossa existência, e aquele que nós vamos praticando não intencionalmente, pelo menos no nível consciente aqui como encarnado, mas que nós vamos buscando a morte por todos os desequilíbrios que nós praticamos. O consumo do álcool, do cigarro e de tantas outras drogas. Os excessos que nós vamos cometendo ao longo da vida, que vão abalando o nosso corpo e consumindo a nosso fluido vital, e vai extinguindo ele mais rápido do que deveria. Aí, nesse caso, nós também antecipamos a nossa data de chegada no mundo espiritual. Mas, de forma geral, então, nós desencarnamos como previsto. O gênero de morte que nós vamos ter. Por isso nós devemos viver no mundo de maneira destemida, embora respeitando todas as regras de segurança que existem, porque muitas vezes nós podemos até comprometer outras pessoas se nós anteciparmos um pouco a nossa morte, ou se nós comprometermos ali a vida de outras pessoas a partir de uma negligência nossa. Então nós devemos respeitar todas as normas de segurança. Mas nós só desencarnaremos no momento certo. Ninguém morre antecipadamente. Ontem nós ouvimos um noticiário muito triste, muito infeliz, né? De um jovem que desencarnou numa simulação que se usou as balas reais ao invés das balas de cetim. Na verdade, é uma falha humana grave nessa situação, mas não somos nós que faremos esse julgamento, felizmente. Não somos nós que estamos entre os encarnados para julgar essas pessoas. E não somos nós que no mundo espiritual vamos ponderar isso. Então não nos cabe julgamento. Mas o fato é que a vida encaminhou o jovem para uma circunstância de morte que era a natureza da morte que ele iria enfrentar inevitavelmente. Porque nesses gêneros de morte está aí o quê? A prova e a expiação. Como em todos os outros gêneros de morte. A nossa morte reflete necessidades de aprendizado que nós temos. Quando temos uma vida extremamente longa e que chega e nós já queremos morrer, mas a morte não nos visita ainda. É porque ainda necessitamos viver mais ainda. Agora, quando a vida nos é tirada tão cedo, era uma necessidade real para nós ali de estarmos partindo naquele momento. Porque aquela experiência de imprimir no espírito a aprendizagem que ele precisa para continuar o seu progresso espiritual. Por isso que nós podemos dizer que há injustiça humana, que há negligência humana, mas nunca há injustiça divina, nem negligência divina. Na verdade, se cumpriu ali uma determinação de vida que ele apresentava já quando reencarnou. É muito difícil aceitar, principalmente quando nós perdemos pessoas que nós amamos muito, tão cedo. Entende e compreende essa situação e é realmente muito difícil. Porque é extremamente doloroso sequer imaginar que alguém que nós amamos tanto possa ir embora tão cedo. Mas nós devemos aprender e buscar o sentido da vida e compreender que há circunstâncias que nós não entendemos, mas que elas estão sempre subordinadas à justiça divina. Podemos lamentar a perda, podemos sofrer, mas nunca a revolta, nunca dizer que Deus não agiu naquele momento. Porque como o Emmanuel respondeu numa dessas questões aqui, aquele que agiu de maneira retilínea, de maneira correta na sua vida, aquele que foi íntegro, aquele que estava realizando coisas lícitas, aquele que estava vivendo corretamente, quando ele desencarnar, é porque é chegada a hora dele. Porque a defesa do justo é divina. Por isso que nós não devemos muitas vezes viver sobressaltados, temerosos, achando que nós podemos estar ameaçados de morte ou que os nossos entes queridos possam estar também. Nós devemos viver com essa confiança de que antes do momento certo nós não partiremos nem eles partirão. Devemos ter essa confiança profunda em Deus porque Ele vela por nós, nos protege, nos guia e nos defende de todo o mal. Essa certeza o homem já conhece há muito tempo. Sabe ele que Deus está por ele e ninguém parte antes da hora. A não ser que o próprio indivíduo tenha procurado uma experiência de vida que favoreceu o seu desencarno. Mas quando nós desencarnamos, nós vamos encontrar no mundo espiritual diversas opções de vida, como já foi dito. E nós vamos nos integrar a uma vida que vai depender essencialmente daquilo que nós fomos, daquilo que nós praticamos nessa vida. E aí vem muitas vezes um questionamento, que também ele abordou nas questões, de que se nós poderemos realmente reencontrar os nossos entes queridos. E nós temos, pela psicografia, inúmeros relatos dizendo que quando certas pessoas desencarnaram, tiveram seus avós, às vezes seus pais, outros familiares que veio acolher, veio buscar. São relatos extremamente confortadores, mas eles também não representam necessariamente uma regra que todos terão ali que passar por isso. Nem sempre nós seremos acolhidos nessa nova vida, na vida espiritual, por entes queridos, conhecidos aqui. Mas certamente nós teremos do lado de lá criaturas que nós não conhecemos aqui como encarnados, mas que conhecemos antes da nossa reencarnação atual e que eram nossos entes queridos. E foram eles também que nos acompanharam no processo do reencarno e eles irão nos acolher. Só que às vezes o estado nosso de desencarnação é tão perturbado, é tão conflituoso, que nós não somos capazes de vê-los imediatamente. Nós vamos até nos sentir ali abandonados, e isso explica porque que tantos espíritos, às vezes recém-desencarnados, ao se comunicarem nas reuniões mediúnicas, nas sessões de desobsessão e assistência espiritual, porque que tantos desses espíritos lamentam o abandono. Na verdade, eles não estão abandonados. Eles estão incapazes de perceber a assistência, porque eles não teriam chegado naquela reunião se não fosse pela intervenção desses espíritos benfeitores. Então, quando nós desencarnarmos, nós podemos já ir com essa ideia pronta. Certamente eu terei alguém que velará por mim. Certamente eu terei um espírito benfeitor que estará ali tentando me ajudar. Porque é diferente aqui do mundo material, em que as pessoas são tantas vezes indiferentes, no mundo espiritual, os espíritos são muito atenciosos. Todo aquele que sofre e necessita tem alguém por ele. O problema é que a perturbação que a morte traz nos faz nos sentirmos ali isolados, nos faz insensíveis a essas percepções. E é só quando a gente acelera o coração e volta a adquirir confiança, fé em Deus, é que nós passamos a perceber mais claramente a realidade espiritual que nos encontramos. E o Espírito André Luiz também passou por isso, porque ele só consegue realmente receber o auxílio que vinha sendo prestado a ele já há muito tempo após o desencarne, quando ele realmente volta o seu pensamento a Deus, quando ele se relembra de que deve existir esse Criador, que se a vida continuava, então talvez as religiões também tivessem acertado sobre a existência de Deus. E é quando ele realmente volta o seu pensamento a Deus que sua visão espiritual começa a se tornar capaz de perceber um espírito de grande posição que estava ali já há muito tempo tentando auxiliá-lo, tentando ampará-lo. Então, a assistência após o desencarne, ela existe para todos. Só que é extremamente necessário isso: serenar o coração e realizar a prece. Estar ali com o pensamento ligado ao alto. Porque é nesse momento que a nossa visão espiritual se torna clara e nós percebemos a realidade que nós estamos.